sanfoneiro toca, toca alegria. Vamos, vamos, minha gente, até clarear o dia. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela carraca em mim. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela carraca em mim. Viva a noite de São João, e o povo brasileiro conservando a tradição. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura dela e ela carraca em mim. Baile na roça, meu bem, cê dança assim. Pego na cintura.